Temos então a marcha do nosso patrocinador, a loja Folia, a loja de carnaval no Casal das Figueiras. E como prometido, vamos dar início à nossa primeira conversa de carnaval desta sexta emissão de carnaval, com a Maria Inês e a Margarida Monteiro, duas jovens que vivem o nosso carnaval. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Se o carnaval do Nazaré fosse uma palavra só, qual era para vocês? Alegria. Alegria, Ian. Comecem por se apresentar agora, nome e idade. Eu sou a Maria Inês Henriques, tenho 14 anos. Sou Margarida, tenho 14 anos. Carnaval do Nazaré, nível de 0 a 10, quanto é que dão? 20, 300. E vocês são mais baile, rua, ou tudo misturado? Tudo. É tudo misturado. É tudo. É, saio, entro. É isso. isso. Vai, sais, voltas. O que é que nunca falha no vosso carnaval? Uma coisa obrigatória. É estar no baile, ir aos bailes. Vamos já à parte fofa, às primeiras memórias que vocês têm do carnaval. Qual é que é a primeira imagem mesmo que têm do carnaval, com que idade, aquela cena mesmo antiga? É ver a minha mãe nas Bastionas, estar com a avó, ver a minha mãe. É nos sábados magro, quando eu durmo, no casino. Quando eram pequenas, mais novas, os dias antes do carnaval eram como? Não me lembro. Meu. Vocês, desde pequeninas, que amam o carnaval ou no início não gostaram de carnaval? Desde sempre. Desde sempre. E quando é que foi o primeiro dia que vocês sentiram, ok, já vivo mesmo o carnaval à sério? Foi há uns. Também foi tipo há uns 2 anos, 3, 2 anos. Deve ter sido no carnaval quando voltámos da pandemia. Qual é que foi? 2023. O 2023. Pois é. Foi nisso. Foi contigo. Vocês acham que o carnaval tem assim um cheiro que vocês só sentem no carnaval? Há algum cheiro tipo típico do carnaval? Ah, mas eu não sei dizer, mas sempre que eu vou a um baile é esse. Sim, o cheiro. Ah, é isso. Mas não sei qual é o cheiro, mas é esse. Na vossa família toda a gente é carnaval? É. Ou há alguém que não? O meu pai o meu pai não é de carnaval. E o resto é tua família? Mas o resto é tudo. Lá de casa. A família da minha mãe. Lá de casa. Do meu pai, não. Já foram. Vocês vão aos bailes de máscaras das diversas salas? Vou. A todos? Sim. Quem é que vos trouxe para o mundo do carnaval? Quem é que vos fez gostar do carnaval? A minha família. A minha família, a minha mãe. Os meus irmãos. Vocês começam a viver o carnaval, a ouvir marchas a partir de que altura do ano? De um janeiro até o ano todo. Qual é a vossa marcha favorita? Digam-me uma. Ai, não sei. É canja. É muitas. Eu por acaso não sei mesmo. Vocês têm uma playlist de marchas? Tenho. Temos. Eu tenho. Mais ou menos quantas marchas têm e que tipo de marchas é que têm? A minha tem, acho que é tipo 50 marchas. A minha tem 50 marchas. Tipo, é mais ou é menos tudo o mesmo misturado. Estilo. A minha tem tudo misturado. Tem canja, tem blá blá, tem. Claramente tem tudo. A minha é mais ou menos a mesma coisa, só que. Às vezes vai ali uma, assim, mais, tipo, tenho muitas antigas, muitas de agora, muitas, muito misturado. Yeah. Mas tem mais ou menos quantas marchas? 50, 40, por aí. É por aí. Mas eu vou fazendo várias playlists, quando eu me canso de uma faço outra, pois. É sempre assim. Qual é que foi, isso não sei se já aconteceu, qual é que foi a primeira vez que vocês foram para casa e pensaram, se a minha mãe soubesse? Não. Não sei. Não faço nada de mal? Eu também não. A minha mãe está sempre lá, olha, o que é que eu quero que eu faça? Quando eram mais novas, já perguntei isto aqui a mais novos que vocês, se calhar. Quando eram mais novas, havia sempre aquela competição do eu fiquei até mais tarde que tu no baile. Qual é que foi o vosso recorde máximo nessa altura, quando eram pequeninas? A que horas foi mais tarde? 2 da manhã, já de cá em casa. Mas 4, 5, não sei. Era quando a minha mãe ia embora. Eu lembro-me que houve uma vez que tu ficaste muito contente, que ficaste até às 6h30 da manhã. Eu lembro-me disso, que tirei fotos quando cheguei a casa do amanhecer. Credo. Mas eu durmo sempre nos bares quando eu era mais nova. Por isso eu ia para casa mais cedo. Hoje em dia, a que horas é que chegam a casa normalmente, mais ou menos? Olha, o ano passado cheguei a casa às 11 da manhã. Ah, não, eu fui cedo, eu ia às 5. Eu ia às 5. Mas este ano é para ficar até mais tarde. Então eu acabava os bares, ia tomar um pequeno almoço. Ah, eu não consigo. E ia para casa. Qual é a vossa sala de baile? Marote, depois que assim. Yeah. Não é isso tudo. O que é que mudou principalmente do carnaval de quando eram mais pequenas para o vosso carnaval de agora, hoje que têm 14 anos as duas? Liberdade, tipo, poder estar sozinha, fazer o que quiser. Eu antes só fazia o sábado magro nas albraqueiras, só que agora eu posso fazer sábado magro e depois os dias mesmo de carnaval. Vives já tão tipo os 5 dias de carnaval? Yeah. Eu não me lembro, mas eu acho que sempre vivi. Ah, eu não. Sim, tu vivias os 5 dias de carnaval. Eu no máximo ia um. E vocês são as duas de um grupo? É, das Nandas. Há quanto tempo é que entraram? Ah, eu entrei em 2023. Não, 4. 2024? Não, 2023. Sim, não, 2024. Agora era das albraqueiras. Mas depois trocámos para as Nandas. Eu entrei. Eu fui nas Guerreiras. 2019. Depois não fui às. Esqueci-me. Pierrette. Isso, às Pierrette. E depois eu fui nas. Esqueci-me. A seguir, acho que a gente foi com o Fato Azul. As outras. As Mouras. Sim, as Mouras Encantadas. As do ano que tu foste. As egípcias. Isso, as egípcias. Okay. Cleópatras. As do ano passado que eu também me esqueci. E agora as bicho do mato. O bicho do mato e agora as videntes. O que é que vos fez entrar? A minha mãe. A minha mãe. A Catarina. Estava em pura de 20 mil vezes para ir. O melhor e o pior de passar um dia inteiro em grupo? O melhor é estarmos todas juntas, sentimos que tipo... Todas iguais. Todas iguais, somos todas um grupo. Yeah. O pior é que... Não sei, eu acho que não há pior. É que estamos todas em grupo, ninguém quer saber nada. Yeah. Estamos a dar voltas e voltas. Depois vamos para... Esqueci-me. Para o Maralto, para o Casino. Para o Maralto, para o... Para a matiné da sacanagem. Para a matiné da sacanagem. Epá, eu até esqueci-me. Prontos, é tudo melhor. Não há nada pior. Yeah. Só há vantagens e coisas. Isso, só há vantagens. Eu não sei nenhuma desvantagem, por acaso. Um dia vocês querem criar o vosso próprio grupo de carnaval? Uhum. Sim. Tem ideia com quem, o quê, como? Eu acho que... Não sei. Não sei o dia de amanhã. Como é que vou saber isso? Agora mais para a Maggie, tu tens os teus irmãos atualmente numa banda de carnaval. Sonhas um dia também fazer parte de uma banda de carnaval ou preferes só viver o carnaval normalmente? Só viver o carnaval. Yeah. Estar a fazer concertos e essas coisas, não é para mim. Para vocês, o que é o melhor do vosso carnaval? Eu acho que é estarmos todos juntos. É conviver e estar ali nos bares, todos juntos. Vocês são mais do carnaval de dia ou da noite? Noite. O que é que muda o ambiente do dia para o ambiente da noite? O ambiente do dia é mais estar na rua, a andar, estar a ouvir marchas, tipo, a passear no marginal. À noite é à noite. À noite é bares. Bares e pessoas e roupas e é tudo. O que é que para vocês torna o Carnaval da Nazaré diferente dos outros carnavais? Nazaré é diferente dos outros sítios todos. É uma, eu nunca experimentei um carnaval do sítio, mas acho que não aguentava. Por o que se vê na internet e isso tudo, aqui é muito mais vivido, muito mais nosso mesmo, yeah. Não há tipo, assim... É muito mais... Temos as nossas próprias marchas, não é músicas de outros sítios. É muito mais... como é que se diz? Tipo... Também estou-me a tentar lembrar da palavra. Eu também. É muito mais nosso, é muito mais nosso. Querem contar uma história específica que vos tenha acontecido no carnaval? Não sei. O que é que se passa? Não sei, olha, está nas Nantas e para a matiné. Lembro-me de um dia que foi horrível, que eu ainda era das albraqueiras e eu estava a sair do, acho que era do casino, e estava mesmo para ir embora, limpinha, e alguém, um tonto, mandou-me com uma bebida para cima, eu fui toda suja depois já para casa, foi horrível. É, eu estava a conversar com uma pessoa, era um tipo 5 da manhã, foi ano passado, no último dia, estava a conversar com uma pessoa, e não tinha som no telemóvel, e a mãe ligou-me 5 vezes, eu não lhe atendi, e depois ela foi à minha procura, encontrou-me, e passou-se comigo, e levou-me embora, não pude ir aos cães. Oh. Acontece, olha. Algum momento, ou qual é que foi o momento que pensaram isto só acontece no Carnaval do Nazaré, em mais altura nenhuma, em mais sítio nenhum? É estar atrás do carro com as tenantas, ou estar nos bailes, a sentir mesmo que é Carnaval. Sim. No fundo, sem ser os tenantas, essas coisas todas, o que é para vocês o Carnaval do Nazaré? Eu acho que é alegria, é tipo... É as pessoas, é a música, é a vibe. É tipo. É uma sensação que tipo, não dá para explicar. É mesmo. Tem que se sentir para perceber. Tipo, eu não me imaginava ver de carnaval nenhum. Tipo, eu sinto-me bué feliz de ter nascido na Nazaré. Tipo, não é na Nazaré, mas tipo, viver aqui na Nazaré. E o carnaval de cá. Não me imagino tipo, a viver noutra terra qualquer. Torres Vedras ou Nazaré. Não consigo imaginar noutro carnaval. Se é um ouvinte assíduo aqui da Rádio Nazaré, já ouviu aqui a voz da Maria dizer uma frase em jingles, que é uma frase que eu acho que resume isto que ela está a dizer. Como é que é, Maria? O carnaval não se explica, sente-se. O carnaval da Nazaré não se explica, sente-se. E é, essa frase passa com a voz da Maria muitas vezes aqui na Rádio Nazaré. Se tivessem de explicar um pouco o que é o carnaval da praia, o que é que lhe diriam? Olha, eu diria-lhe que é um... É um carnaval que é só nosso, tipo... Eu acho que é uma coisa que só os nazarenos, que é de cá, malta, que, ok, não são de cá, mas vêm para cá várias todos os anos, é que sentem, um palé que vem para cá um ano não vai sentir o que é mesmo o carnaval. Tipo, eu dizia a um palé que ele tem que vir cá mais uns 3 anos, 4, para conseguir sentir mesmo o que é o carnaval da Nazaré. Sentem que no carnaval toda a gente é mais igual? Eu sinto, mas é meio... Sim, mas não. É tipo... Nós somos todos iguais, mas todos diferentes. Cada um vive à sua maneira, cada um... E no carnaval podes usar o que quiseres, que ninguém te leva a mal. No carnaval podes usar o que quiseres, podes mostrar como é que és tu mesmo. Yeah. Tipo, sinto bem que quando as pessoas se vestem ao troncais, é que estão mesmo... A viver mesmo o carnaval, tipo, a mostrar, sim, olha, tipo, eu sou assim, gosto de me vestir assim, tipo, não é usar fatos e não sei o quê, tipo, quando tu vestes a troncares, é tipo uma cena que é cá da Nazaré, tipo, um fato pode estar em qualquer sítio, mas a troncares, eu acho, noutro carnaval não seria assim muito... Eu acho muito difícil ensaiar-se a troncares, eu não consigo. É porque tem que combinar, mas ao mesmo tempo não pode combinar. Yeah. Não consigo. Vocês acham que os adultos percebem como é que os jovens vivem o Carnaval da Nazaré? Sim, porque já foram jovens. Sim. Já perceberam como é que é. Pá, gente, às vezes eu sinto que, tipo... Por exemplo, a minha mãe, ela entende o quanto eu gosto de Carnaval, porque já teve nessa fase, sim, de mim. Mas às vezes também não entende. Mas é um meio-meio. E também mesmo aqui quase a acabar, e uma última pergunta que eu vos quero deixar: se o carnaval acabasse amanhã para sempre, qual era a coisa que vocês iam sentir mais falta? Tudo. Eu sentia falta de tudo, das marchas do guarda, por exemplo, quando foi o Covid, foi muito mal, até porque quando foram para a rua no carnaval, eu nessa altura tinha Covid, então eu fiquei mesmo muito triste, porque tipo, passei de carro. Passei de carro muitas vezes, mas não é mesmo nada a mesma coisa, e fica mesmo muito mal. Porque houve um ano que ninguém saiu, e houve aquele ano que não havia nada organizado, mas as pessoas foram para a rua. Uhum, e é desse ano que tu estás a falar. Sim, foi esse. É o de 2022. Eu acho que não saí mesmo na altura da Covid. Não sei, não me lembro. Eu acho que esse foi o carnaval, se calhar, mais genuíno que se viveu. Sim. Foi mesmo aquele que não havia bailes, não havia... Havia duas... Vá, não sei, se calhar houve 4, 5 marchas. Tipo, foi mesmo um carnaval que toda a gente saiu à rua com os fatos dos outros anos, com tudo a cantar marchas antigas. Foi mesmo vivido de uma forma mesmo, tipo, nós somos Carnaval da Nazaré, não é preciso nada para vivermos o carnaval. E o Pilo fez nesse ano um autocolante que dizia hashtag ninguém para o carnaval da praia. Sim. E esse foi o ano que provou mesmo ninguém para o carnaval da praia. Tipo, não é por estarem um vírus qualquer que nós não vamos viver o carnaval. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Olhem, quem tiver a ouvir, que de certeza que vai tudo ao carnaval, mas vivam o carnaval sempre. Não queiram, não digam, ah, não vou sair porque não sei o quê. Vão. Não é vão, é vão. Vão, saiam à rua, vivam o carnaval, tudo. Aproveitem. Pois, aproveitem, porque o carnaval é uma cena única. É um ano, nada. É cinco dias. Quer dizer, 5 dias mais alguns outros dias. 9 dias, por aí. No ano. Tipo, vivam mesmo e não fiquem em casa. Yeah. Obrigada. Obrigada. Obrigado por terem vindo e agora queria deixar aqui uma menção aqui que a minha assistente teve hoje a falar para a primeira vez. Está aqui todos os dias em estúdio comigo a ajudar-me a gravar os vídeos, a abrir a porta e hoje está aqui a falar no lugar do que ela sempre vê. E se calhar mais para a frente, se calhar nas últimas emissões de carnaval, vai-nos falar aqui para o ar como é que foi estar aqui comigo em estúdio no Maré Cheia. Obrigado às duas por terem vindo e até uma próxima. Obrigada. Agora vamos ouvir as tenantas de 2026, sendo estas duas jovens que aqui tivemos tenantas. Eu volto já a seguir e a Banda do Céu também estará aqui comigo em estúdio para uma conversa de carnaval mais